Mono 744, desça via até 2000, autorizado, final LS X-Ray. Desceu via para o X-Ray, Oscar Bravo Eco. Gente, Oscar Bravo, acione transponder 0255. Suba para 9500 pés, pro de Paripe, ajusta o altímetro no 0.4. Procure condições visuais, informe rotatório e visual com a roda. Bom dia, Gono 260, autorização Recife. 260 Recife 390, autorizado via Uberwhisk 58, da cola buscando 0 com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119.8, aciona 5453. 390, autorizou Recife, Uberwhisk 58, Puca Caju, 19.8.5453, é o transponder, Gono 260. Correto, a porta, quando pronto, puxa. Ah, é bom. Siga. Oscar Bravo, aeronave e piloto homologados. Suba para 2000 pés, informe no localizador, estou o altímetro no 0.4. Localizador, voo no 4.77. Pede aproximação, chame torre 108.6, bom pouso, voo no 4.77. Voo 477, tráfego avistado, já baixado, travado? Negativo. Ciente, reporte quando? Reportará. está travado no 477. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus com 3 nós. Livre pouso, sinal no tempo, no 4. Afirmativo, Lima, aquilo Zulu, reposta no ponto de espera, táxi aí, papá. É, confirmando, é pátio 5 para o 3. Afirmativo. Controle Salvador, bom dia, gol 1738, tem informações. 1738, ação e identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou tímetro no 04, vigilância. Desceu 050, no 094, na chegada Mari, gol 732. Acruzamento na 735, Lima, tudo. Autorizado, reporte na Lima. Obrigado, reporta na linha, vai chamar o solo 219. Caso 4207, Rio de Janeiro, 360, tá autorizado. Fiope 9857, seguro, Opesulu 16. Decola pista no zero com curva direita, será da Leda após B10, controle 119.8, aciona 5456. Autorizado Rio de Janeiro, 360, via rota do plano de voo da Euleda, 5456-198. 5456, reporta o pushback sonado. Parado 07. Solo, bom dia, Gono 260, pushback, acionar gate 4. Gono 260, autorizado pushback sonar, reporta. 260. Sete aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. Torre Salvador, está passando Oscar Oscar Bravo. Oscar Oscar Bravo, continue, vai prosseguir para 10 ou para 17. Vai para 17, ok? Então, reporte para o cancelamento, o ajuste 1014. Oscar Bravo. 477 é o zona meia, direito 1219. Direito 219, 1477. Saulo, Salvador, bom dia, gol 477, levou. Mano, 477, bom dia, livre táxi. Quilo, pátio 3, reporta para ingresso, pátio 1. Quilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio 1, gol 477. Zulu está autorizado, está pátio 3. O Gono 477 vai manter-se antes da saída para 3, deixando um espaço livre para ingresso para 4. de aeronave pequeno porte. É, tá com muito chá de fundo, pode repetir, por favor? Não, só confirmando a anteposição antes da 7, pouco antes da 743, possibilitando o ingresso de aeronave pequeno porte no pátio. A gente entendeu que ela vai manter a posição antes da saída do pátio 3. Sim. Sete três oito, desça via até dois mil. Afirmo, e caso seja necessário, desconsidere a altitude em TAP. Ok, pode desconsiderar a altitude em TAP, voo 738, obrigado. Gol no 260 para o táxi, POB 158. Estou no ambiente 3 horas, alternando Salvador. Autorizado táxi à direita, ponto de partida no 0 torre, 198, são 62, que negar 1014. Gol no 260. Autorizado táxi direita, ponto de partida no 0, 18612 e 10 no 4, 260 da Gol. Papa Romeo de Nova Alfa, prossiga. Atenção para... Para 260, a linha decola 10, uma centena com 12. A linha decola 10, no 260. Mano, já no 4-3. Gente, o Alfa Tango Tango confirma a posição. Gente, o gol 1477, livre táxi até o portão 01, né? Gente, livre táxi até o 01, 477. Lima Kilo Zulu, uma centena Guanabita autorizada, decola pista no 0 com curva direita, saída gole, Eval, cogendo, gole após direto, controle 199, decimal 8, aciona 5447, mano, curva direita para decolar. Correto, reporta pro táxi, lembra que eu sou. Autorizado. 260 22 198, boa viagem. 198, bom trabalho. Salvador, bom dia, 260, pro Caracaju. Voo no 260, bom dia, contato radar, subi, mantém nível 390. Subi, mantém 390, 260. Controle Salvador, Guardião 01. Controle Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. 01, não concluí as diligências aqui no setor Nordeste. Está diretor no Pará de Salvador, já visou algum campo, aproximadamente 6 milhas de Salvador. Sim, chame Torre, 1186 para ingresso do segundo de trato, Guardião 01. Torre 186, graças 01. Certo. Torre Salvador, Guardião 01. 260, sube, mantém nível 370, restrito pelo centro, gol no 260. 370, gol no 260. Direto no circuito de tráfego, quando autorizado, direto para o pátio do GRE. 701, reporte vertical de Lauro. Reporte vertical de Lauro, 01. Muito bom dia, azul 4060, cruzando 240 para 1250. Bom dia, azul 4060, desse mantém 050, via chegada Mari, ajuste no 014, aguarde LS X-Ray, azul 4060. 050, via Mari, azul 4060. Controle Salvador, bom dia, 35220, tem informação Índia. Trip 5220, acione identificação. Trip 5220, chegada Mã, guarde LS X-Ray, pista no 0, ajuste no 0 no 4. E chegada Mã, 5220. Azul 4060, acione identificação. Identificou, 4060. Trip 5220, voe direto Duna, Trip 5220. Direto do Una, 5220. Zero 01, avistado. Aproximação direta para o pátio do Graé, autorizado. O vento 120 graus, 12 nós. O ajuste 1094, reporte solo controlado, 01. 120 graus, 14 nós. Reportará no solo controlado, autorizado direto para o 4. O Guardião 01. Estabilizou na ILS, a Unaterra. Torre 1186, bom pouso. Torre 186, obrigado, bom dia. Só confirmando com a torre a velocidade do vento, é 120 com... 120 com 12. Ah, graças, e ajuste B14. Obrigado, 01. Informará pelo controlado. Salvador, voo na 738. Bom dia. Na 738, ajuste MD14, 120 com 12, pouso autorizado no 0. Chegou o na 738, livre pouso na 1 a 0, está baixando a travada. 260, reduza para 230 nós. 460, reduza para 230 nós. Control 35, 220, vai cruzar 120 para o 190. Para o 40, 040, 35220. 040, 220. No 260, chame Recife agora na frequência 12545, alterna 2685. 2545, 2085, 260. Cinco dois dois zero, descida até 3000, ajuste 1014. 3000, 1014, 220. Vila 9738 aos 31, direito 219. Direito 219, 7-3-8. O 9738, livre táxi via Quilo, pátio de cargas, pátio 1, portão 05. Quilo, pátio de cargas, portão 05. Ou 9738. Ah, portão 05 do pátio principal. Do 5 no pátio principal, ou 9738. Tira até 2000, Induna autorizado final LS X-Ray. 2000, Induna está autorizado X-Ray, 5220. Azul 4060, desse mantém a 3000, está livre de considerar a altitude em TAP. 3000, liberado a altitude em ETAP, confirmando 9014. Afirmo, ajuste 1014, 9014. 1014, ciente, 4090. 4207, pushback acionamento na 9. Autorizado, pushback acionar, porta táxi 4207. Motor ataque 4207. Direto para o circuito de tráfego, mantendo a altitude do circuito de tráfego da pista 97 mil pés.